23 anos de voz no coração. Entre AM e FM sempre foi paixão. A notícia, o carinho, a trilha do dia, na sintonia certa, fazia companhia. Microfone ligado, verdade no olhar, com cada palavra fez o povo escutar. A voz que marcou, que fez história, radialista de alma guardado na memória. Por a gente querendo ter um som, mas em vez de alvadilha, mora por bom, e o que lá faz de sonhos, com bem de passão. Obrigado, Mané Lisa, por tanta paixão. Oh, comigado e mate avisa. Tão por emoção. Bora um feat pra Destimazo. Ricão, teu não pronto um fono. Bola com Ricardo. Na Sebastião, vamos escolher. Tá 23 anos de lado. 23 anos por promoção do vovô. Com Ricardo, fazendo pastre, vossa escora. Do povo, obrigado por fazer parte da nossa história.